Rádio Mega Top São ao vivo. Ele chegou, família top. É hoje. É hoje. É agora. Deixe a música invadir o seu corpo e te levar ao delírio. Cante, dance, vibre. E sinta a pressão da mais comentada na internet. Deixa a Top te envolver. Vamos todos juntos em uma só voz viver esse momento. Então chamem ele, o domador do tigre indomável, Rafael Absoluto. E parceiro Renan Pancadão também. Rafael Absoluto. Alô! Quem é Topson pode se chegar. Porque o show vai começar. Alô! Vamos começar nossa live assim, meu irmão. É gravação de CD valendo agora. Alô! E aí? Tá gostando? Filho? Bora compartilhar, vai! Então rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. Isso, vai! Agora sim, tá gravando tudo. Você pode compartilhar. Bora chamar todo mundo no seu Facebook, bora. Bastilar Lenzano chegando com nós. Lucas Aruna também, NN Paz. Tá todo mundo com Renan Pancadão e Absoluto. Começando, começando, começando, começando, começando. Diz pra gente, diz pra gente, diz pra gente, vai. Ai, ai, ai, ai, ai, DJ, ai, ai, DJ, isso não é legal. Ai, ai, DJ, isso... Por que, minha filha? Vai. Só falta uma gelada, meu irmão. Pode dar essa parada assim, ó. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Deixa no batidão, deixa, deixa no batidão, batidão. Parceiro Thiago Corrêa com a gente também, parceiro Choco Doido, da Mone Leal. Tá todo mundo curtindo a live da Bichão do Garoto. Família Pânico de Barca Arena e Faconego roubando a cena. Tá bem doidão, vai! Cuidado com os moleque, tá perigo. Cuidado com os moleque, tá perigo. Marcelo Rangel também com a gente. Arena e Faconego. Tem pacato, é isso? Tá por ali com nós, Felipe, considerado o corpo de grilo. Filho oficial da nossa Mega Top Show. Hoje eu quero Xandão. Quero whisky do bom. Hoje eu quero cerveja. Hoje eu quero tequila. Hoje a festa deu bom. Xandão, quero whisky do bom. Hoje eu quero cerveja, hoje eu quero tequila, hoje a festa deu bom. Pega um isqueiro, faz acende o baseado. Vacilando, vacilando, vacilando. Vai dar tudo bom. I wanna love you. Eita, nós. Tony Leal, a gente chama a nossa amiga Jaqueline Costa. Bagulho doidão, meu irmão. Nosso parceiro Arlen Santos, meu irmão, também tá curtindo, na moral. Bora sim, Arlen. É nosso CQC na parada, meu irmão. Assim, vai. Love, e Pedrinho Doideira com a gente também. Seu Choco Doido, nossa zona alemã. É a zona alemã na parada, meu irmão. Nossa amiga Camila Silva de Santa Catarina com a gente também. Jay Dunga de Castanhal. Tá acompanhando a live da Bicho Luto, muito obrigado. Tira Top Show 3, 2, 1, vai. Gravação de cedo é absoluto e pancadão. pancadão. Eu fico triste quando eu vejo ela brigando. Meu parceiro Birigó, parceiro Kader também que tá com nós. Tá todo mundo invadido a live da Bicholuto, meu irmão. Segura o batidão, vai ficar bem bacana a nossa live. Gente, tem muita gente que tá lá no nosso grupo oficial, não sabe, que está ao vivo aqui. Imagine fazendo gravação de CD, meu irmão. Pouca gente sabe, então você pega aí, vai aí, pega o link aí, joga lá no grupo, no nosso grupo oficial, no WhatsApp. Chama todo mundo pra cá, que a live tá começando agora e a gravação de CD tá começando agora com o Rafael Bicholuto e Renan Pancadão. Não é verdade, Renan? Diz aí, parceiro. Bora compartilhando tudo, meu. Hoje está live, participação aqui de Renan Pancadão. Tá lotadinho, a galera vai chegando, compartilhando. Convida a galera do GP pra cá, que o bagulho vai ser doido mesmo. Já já tá aquele giro musical pra galera. Vai tocar de tudo mais um pouco por aqui. Daqui a pouco vejo marcante. Já tá tudo pronto por aqui, Rafael. Bora detonando, meu irmão. Assim, ó. Bora detonando, meu irmão. É a live da Bicholuto bombando. Rafael, a Bicholuto e Pancadão. Rafael, a Bicholuto e Pancadão. Pra cima, galo! Esse CD vai estourar, meu irmão! Meu parceiro Pedrinho Doideira também com nós, jogador oficial do Absoluto. Parceiro Bruno Inigualável também tá com nós. O cara que faz o CD de mixado da nossa Mega. Parceiro Matheus Santos. Tá toda a trama por ali acompanhando a live do Absoluto, obrigado! Ficando lotadinho, meu irmão. Nosso parceiro Chocô Doido, o diretor oficial da Soma Alemã, tá por ali com a gente. Mendigando no estúdio Super Eletro e Sandy. Júnior Santorini, da Santorini. Baby, tudo bom? Nossa amiga Lana também tá com nós, fazendo Moisés. Tá todo mundo acompanhando a live da Bicholuto. Muito obrigado pelo carinho, bora compartilhar, gente. Clima tá mil graus, a gatinha tá sensacional. O clima tá mil graus, a gatinha tá sensacional. Vem que hoje tem, vem que hoje. Bagulho é doido nessas lives, Renan Pancadão. É. Vem que hoje tem, porradão sonoro vem. E o Benilson é quem vai comandar. Tudo, meu irmão, pode curtir assim, ó. Vamos pegar no como tá começando, meu parceiro. Vai! Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acerquita mi pantalón, dale. Vamos pegando como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Eita, nós! Que negócio tá doido, meu irmão. Pare. Parceiro Augusto Araújo. Vai tocar de tudo, meu irmão. Já não te dei. Pegando como animales. Renanzinho. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pagar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Eu vou começar e de você não me lembrar. Você é quase na virada. E com a equipe que já fiz a 28 do tal, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você compartilhar geral, tamo junto. Marcos Caio. É um absoluto e pancadão, porque mexeram foi com o quê? Mexeram foi com doido! Então toma! Aqui é Mega, Mega Top Som. Fui pro baile muito louca. O bagulho bem doido, tá, parceiro Renan? Por vir, só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT. Já deu, já deu PT na live. Vai dar, vai dar. Se no cara é com a gente, chama ele, o Minigoto ligadinho com a gente. Nossa, zona Alemanha, top sul, juntinho, firme e forte, parceiro. É. Vai dar. Parceiro Everton Silva Freitas, família vai. Freitas lá de Coracico, nós. Passa pra piscina da top, meu irmão, é. Vai começar a sentar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Aqui no Morro das Pedras que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Ai, cara. Solta de, solta de. Vai! Eu preciso te ter. E a live, hein? É fechamento, é você. Abraço, seu Pedrinho. Oh. Pedrinho doideiro, lá top, tá com a gente, chame por ali. E nem fumar maconha. Parceiro Ivan. Sua presença. Como é que é, hein? Me deu onda. O seu. Me dá onda. Já a gente vai dançar na live, que já é desses. Me deu onda. Antes de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama. É, o pai te ama. O pai te ama. É, o pai te ama. Cara. Absoluto bombando geral, babai. Parceiro do Nego GNDP com a gente. Também obrigado pelo carinho. Pra cima, garoto. Eu preciso te ter. Olha que sexta-feira, meu irmão, é a pedida aquele baile funk, meu irmão. Olha a Mirandinha, a galera vai invadir junto com a Top Song. E nem fumar maconha. Boa lembrada, parceiro, boa lembrada. Sexta-feira tem Rádio Mega Top Song. Eu, Rafa Absoluto e meu parceiro Renan Pancadão. Vamos tá lá na quadra do Benção, meu irmão, na Mirandinha. Aqui vai ser, pega o bagulho e vai pegar fogo lá, parceiro. É. Participação Larissa Terremoto, meu irmão. Alô, te amo. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é, o pai te ama. Quero saber de uma coisa, gente. Te ama. Vocês estão brigados ou não estão brigados, hein? A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade e a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou, e ela vai se vingar. Quero saber se a Moni Léa vai com a gente sexta-feira amanhã. Então já vou na piroca. Vamos chegar! Vai de funk mesmo, vai ser bagulho doido! Então joga, então joga. Mais uma promoção do nosso parceiro ali, do promoter, meu irmão, vai ser muita onda. Joga o popô na piroca. Parceiro Ramon Silva também tá com a gente. A Alessandro já chegou e falou: Absoluto, tô contigo amanhã. No baile funk, o negócio vai ser louco, babai. Mano, Leal, vai, disque. Não tem coragem. Então joga, então joga. Então joga o popô na piroca. Já já tem marcante pra galera também. Renan já tá na agulha já, meu irmão. Popô, pra nós. Então joga. Vai fazer eu chorar na live aqui, desgraçado. Na piroca, então joga. Então joga. Joga o popô na piroca. Aí que o beat tá. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias são foda que bate saudade e a gente só chora. Mas desbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a dua também brigou. E ela vai se vingar agora. Então joga, então joga. Então joga o popô na piroca. Então joga, então joga. Vai, mozão. Joga o popô na piroca. Então joga, então joga. E a live da Bichão do Bombando. Joga o popô na piroca. E já quero convidar vocês. Amanhã a gente vai estar lá na quadra do Benson. É o baile funk, o mega baile funk. Meu irmão, vai ser bagulho doido. Meu pancadão, Rafael Absoluto, nossa rádio vai estar em peso por lá. Participação especial, MC Larissa Terremoto. O negócio vai ser louco. Sabadão a gente vai estar lá na Cidade Nova. Social das Canadenses, Felipe, considerado corpo de grilo, vai estar por lá levando muito som. Sabe faltou? Faltou uma tatuava de verdade pra embrasar. Bora em dois da live da Missão do Mundo. Amiga e foi lá pra casa. Pra geladeira. Nossa amiga Tayane Brito também igual com a gente. Parceiro Paulo Matheus, obrigado pelo carinho, Paulo. Anima. Amanhã, mulher, bora invadir. Depois de Scott. Galera, o Lopes tá na área curtindo com a gente, ele Ivanzinho. Que você. Obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? A máquina de vocês já tá pronta, bom, meu parceiro? Capelada, não, não. Vou chamar no BP aí, né? Que você te sabe, tá bom, pai? Tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safado. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando. Eita, que a gravação, minha irmã, vai pra cima. Embrasando. Domingo é nossa folga, domingo, meu irmão. Tá doido, é? Sexta, sábado, tá bom já. Domingo é folga. Tô com a amiga e fui lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Olha quem apareceu na live da bicha. Fiquei sabendo que mó cria. Ai, meu Deus do céu. Já pode ficar pelada, não repara. Se você estivesse ajudando esse CD agora, tá bagunçada. Quiser procurar Rafael Absoluto e o Renan Pancadão. Com ela de... É Renan Senna no Facebook. Ainda e Rafael Santos, tá bom? Opcional DJ Rafael Absoluto. Você me conta, ok? Mas que você é uma danada. Você que estiver escutando nosso CD, onde quer que esteja. É. Dum, dum, dum, dum. Já pode ficar pelada, não repara. Que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem. É a live da Bichão do Bombando! Nosso CQC é por ali com a gente também! Falaram que vai invadir amanhã, meu irmão. Bora ver! Bebo, tá roubando a brisa, pô! Oh! Então solta de novo pra nós e Brasil. Esse baile toma uva. Bora que amanhã é tudo nosso, meu irmão. Baile. Esse baile funk, bora pra cima, senhor. Miro, escuta. Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula, com o bumbum mais bate. Nosso parceiro Arlen Santo, meu irmão. Bora, Arlen, bora compartilhando, maninho. Bumbum mais. Era pra te ter agido um Blackstone, né, rapaz? Na hora dessa tu ia ver, tava dançando na boca da garrafa e tudo aqui, mano. Morena e as noivas. E a loira, morena, branquinha e as noivas. Nossa amiga Lari Paixão, também obrigado pelo carinho, Lari. Hoje a Absoluto tá, ela tá acompanhando a gente, muito obrigado pelo carinho. Bate, com nossa, tá louco aqui, Lari Paixão. Com a bumbum mais bate. É planta envolvente que mexe com a mente. Parceiro Augusto também tá com a gente. Obrigado pelo carinho de você, Augusto. Fica colocando esse jogo. Bora compartilhar geral, bora chamar todo mundo, bora! Vai ser bagulho número 2 da manhã, parceiro Renan. Com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce. Prepara marcante, parceiro, prepara marcante, eu quero ver a galera chorar, quero chorar na live também, meu irmão. Vão com... achar muita graça em mim aí. Vem com o bumbum. Vai treme o bumbum tam tam tam, vem tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. Natália Neves subindo a GCR. Ela quer a morte, ela. Bora pra cima, Natália! Tive uma DR com aquele desgraçado. Não sei, debochando dele, ele ficou mais revoltado. Disse pra eu parar com esse meu rebolado. Tu manda ou manda esse abraço? Nossa, amiga Ralo, acho que a gente vai errar! Intimidando na live, meu irmão, tá louca? Taco, prepara uma marcante pra ela aí, vai. Isso, prepara. Titaco, titaco, taco. Se eu mandar o espaguete, titaco, titaco, taco. Se eu mandar a tremidinha, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco. Parceiro Theo com a gente, também obrigado pelo carinho, Theo. Eita, que o negócio vai ser louco amanhã, meu irmão, esse baile funk. MC Larissa Terremoto. Vai ser louco, papai. Rapaz, absoluto, Renan Pancadão. Vamos estar detonando muito som na quadra do Benson. Portaria R$5, mulher fria até minha mão. Tive uma DR com o meu namorado. Dancei debochando dele, ele ficou mais revoltado. Disse... Marcelo Bertão Freitas, sua família Freitas lá de Coraci. É na piscina da Top. Tá por ali com a gente. Vai preparar as marcantes, bora. Se eu mandar um quadradinho, titaco, titaco, taco. Se eu mandar um espaguete, titaco, titaco. Festa da árvore, é, mano? Seu. Vixe, Maria. Tremidinho. Nossa amiga Gabriela também com a gente. Titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco. É a live do absoluto. Bom abraço, Marina. Aqui é. Mega, mega Top Som. Isso, garoto, vamos pra cima, meu parceiro. Agora é assim, meu irmão, bora começar marcando. Quem não se segura, pula, papai. Acho que ela tem medo de gostar. Já deve ter sofrido por amor. Quem sabe posso até mudar meu jeito de pensar. Se acha que todo homem não presta, oh, vem deixar me transformar. Só pra te agradar. Te segura que é marcante agora, Rafael. Ai, tem Homem-Aranha de jogo. A minha teia de amor. Homem-Aranha de jogo. A minha teia de amor. Homem-Aranha de jogo. Ai, já coração, maninho. Vai chorar nessa live, vamos fazer vergonha. O parceiro Paulo Matheus mesmo vai chegando e vai compartilhando nossa live aí. Bora sim! Bora, Mônio Leal! Onde eu sou, o resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor, procurando flores. Será que errei? Ter te amado e ter me entregado. Te amei, mas você. maninho. DJ Renan Pancadão. Essa live hoje, meu irmão, tá tudo digital. É assim, ó. Por onde eu vou? CD, meu irmão, o mais esperado da galera é assim, ó. Meu amor, não dá pra te esquecer. Vou como se sou o poderoso. Parceiro Felipe Modesto, meu irmão, vai chegando na nossa live compartilhando tudo. Ser um DJ Juninho consagrado. Vou como se sou. Vou como se sou. Bora, Arthur Santos, bora sim, Juninho. Para trás. É gravação de CD, meu irmão. Pelo amor de Deus! Vida, eu não tenho segredo. Bora, David Sumera, meu irmão! Bora curtindo o namorado bacana! Vai chegando, a gente vai detonando o CD ao vivo, meu! Eu sinto. É assim, ó! Eu não vou te deixar sozinho. Curtidas marcantes. Um abraço, meu Pedrinho. Doideira, como é que é, meu parceiro? Nosso parceiro Pedro Henrique, meu irmão, já tá curtindo a live. Quero mandar um forte abraço também. Marcos Paulo, do Posto Ipiranga, lá de Atalaia, tá acompanhando nossa live por ali, obrigado pelo carinho. Gatinha, você gosta mais. Mariana Gomes, de label. Nossa, vamos orar também. Grande da Praça Brasil, ó, Salveiro da Praça Brasil, com a gente. De Red Label. Oh, filha com nós também, Brasil Marquinha. Tu faz, o oh, Red Label. DJ Renan Pancadão. Comentário no estado do Pará, gente, muita gente está perguntando como é que fala pra você baixar o CD daqui a pouco. Gente, mandem convite no meu Facebook, Rafael Santos. No Facebook dele também, Renan Senna. Tá ok? Você manda um convite lá que a gente vai estar postando o link. Daqui pra mais tarde, já libera o link pra galera baixar esse mega CDzão bacana pra você curtir, beleza, gente? Pode levar pras férias, pra onde balneais que você for curtir as férias, beleza, gente? Faça aí no seu abraço na gravação de CD ao vivo do Toca Tudo, Renan Pancadão e Rafael Absoluta, beleza, gente? Ou, se quiser, você também pode acessar nosso site www.megatopshow.com. Vai estar disponível lá também no nosso site oficial da nossa web rádio, beleza? Vamos pra cima, Renan Pancadão. Solta as pernas pra galera curtir, meu parceiro. É, meu irmão. Bora logo assim, meu irmão. Quem não se segura, pula, papai. Serginho Santos, meu irmão, vai chegando e vem compartilhando tudo. É gravação de Selena Top Song. Na verdade eu sei, sem o seu amor ao meu lado, sim, nunca viverei. Sei que errei, mas aprendi. Outra história agora eu escrevi. Uma história não começa e não vou mais te amar. Pois agora tenho outra mão no seu lugar. Eu fiquei enfurecido, fui ao atração. Aí eu encontrei alguém que preencheu meu coração. Santos também, site Melo de Pará, tá por ali com a gente, parceiro Luiz Henrique Bito, abraço pra você, Igor Souza, parceiro, tá com nós também, esse é a velha guarda, bichão, Lugo, obrigado pelo carinho, meu parceiro. Agora sim, meu irmão, bagulho de doido. Bora, Renan Pires, e assim, ó. Estou dividido entre o meu amor e uma antiga paixão, desde que ela voltou. Nosso parceiro Douglas vai chegando também. Somos demais. Bora, que é gravação de CD ao vivo, oh, na Top Song, meu irmão. Douglas Mix tá na área com a gente também, parceiro Pedro Henrique, Pedrinho Doideira. Everton Freire, me espera aí que eu vou tomar banho de piscina mais tarde aí, meu parceiro. Meu irmão, passando Choco Doido, na sua zona alemã também com a gente, a Raduarte, a primeira dama do não é mais. Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar, quero ficar só contigo. Irmão, pelo amor de Deus, por que parar pra refletir se o meu reflexo a sua vida compartilhando prazer, porque parece que na hora não vou aguentar. Se eu sempre tive fosse, não vou parar de lutar. Como no filme, no final, tudo vai dar certo. Quem foi que te falou que pra tá junto tem que tá perto? Pense em mim, eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá, pra ver que juntos estamos e te falar. Mais uma vez que te amo, pense em mim, eu tô pensando em você. você e me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá, pra ver que juntos estamos e te falar mais uma vez que te amo. Manda NSYNC, uma pancada de sucesso. Absoluto também tá marcando sua presença por ali, muito obrigado. Eliane Paz, obrigado, Eliane. Parceiro Birigó lá do CDP. Um abraço, meu parceiro. Vai ser papai, mano. Meu dedo, só felicidade, meu parceiro. Parceiro Everton Freitas, também com a gente. Mano, prepara a piscina que eu tô chegando. Bota aquele Black Stone. Vixe, lá, fica bichando, tu tá chegando aí, meu parceiro. Meu coração conquistou. Já estão na área curtindo absoluto, muito obrigado. Que você quiser. Gente, as taxas da bomba tá liberado, CD pra vocês baixarem. A gente vai postar aqui no meu Facebook particular, no Facebook do Renan também. Assim. E também no nosso site megatopshow.com, beleza, gente? Tá rolando gravação de CD, peço um abraço aí, sem mulher. É. Acima, garoto! Rubi, tu és o meu rubi, rubi, rubi, eu sou o seu. Bora de Marquinhos Mix, desgraçado. Eu não quero nem saber, eu quero é curtir, dançar a noite inteira. Eu não saio. Parceiro de Rafael Monteiro, meu irmão, vai curtindo. Vem você dançar, ao som da batida, agita, vamos lá. Cheio assim no comando do portal, agita a galera, as gatinhas passam mal. Ele está de volta pra fazer você dançar. Esse moleque bate forte em todo o estado do Pará. Bigudim, bigudade, DJ Wesley vai tocar. Bigudim, bigudim, DJ Wesley do Rubi. Bigudim, bigudim, bigudim, bigudim. DJ Wesley não dá ver. Mais, mais. Bigudim, bigudade, DJ Wesley vai tocar. Bigudim, bigudim, DJ Wesley do Rubi. Bigudim, bigudim, bigudim, bigudim. DJ Wesley não dá ver. Mais, mais. aqui no Mix. A filha Rafa Light também com a gente do Palmeiras Digital. Muito obrigado pelo carinho de você, Rafael. O Xará tá por aí marcando sua presença. Tá vendo o Alisson Martins? Tá marcando sua presença também. Eu não quero nem saber. Eu quero é curtir dançar a noite inteira. Eu não saio só daqui. A nossa amiga Paula Santos. Vem você dançar. O Léo Logan também tá com a gente. Vamos pra cima, bora compartilhar. Está de volta pra fazer você dançar. Esse moleque bate forte em todo estado. Deixa no batidão essa parada aí. Deixa no batidão, meu irmão. Daqui a pouco tem a piscina da Top Show Absoluto. Já foi convidado, Renan também. Mano, tem uma, tem duas sungas ali, zerada, pai, pai. Bora, mano. De elefantino, sabe, pai? Quando a turma fica assim, pendurada, assim. É mais ou menos assim, meu irmão. Daqui a pouco tem a piscina da Top Show. Você é nosso convidado. Piscina da Top. Bora, gente, bora, ha. Bora, ha, lembrar os velhos tempos. Agora aqui com o meu parceiro. E vamos, gente. Daqui a pouco tem piscina da Top Show. Você é nosso convidado. Só chegar no PV aí. Gente, tô sem WhatsApp, tá bom, gente? Tô sem WhatsApp. Só chegar no PV aqui no Facebook. Ou chega no WhatsApp aí do meu parceiro. A gente tá convidando todo mundo pra tomar banho de piscina. Ô, daqui a pouco, sem frescura não. Pega seu pisote, coloca na mochila logo. Aquele mesmo, aquele branquinho, transparente. É, meu irmão. Vamos pra cima, meu pancadão. Daqui a pouco tem piscina da Top Show, meu irmão. Quarta resta, começar logo as emoções, né, mano? Começar logo as emoções no final de semana. Quinta, sexta, sábado. Puta que pariu. Vamos lá, Marilê. Começando aquecimento, meu irmão. Vem que se segura, pula, papai. Uhul! Me apaixonei, eu sei. E agora não volta atrás. O teu jeito de ser. Beijão, patrocinador oficial. Barbearia Top Cortes, né? Olha só o visual do Absoluto e do Renan. É, meu irmão, parceria que deu certo, meu irmão. Ali o Supramundo, tá na área com a gente. Ao vivo, meu irmão! Olha a cena marcante! Olha que amanhã é tudo nosso nesse baile funk, meu irmão! Vai dar o que falar! Banda Fruto Sem Fala! Se pensas que me enganas, já negando a sua paixão. Te entregas facilmente, se me olhas sem razão. Bora, Natália Neves, bora curtir da senhora! Claro, mano. Visual novo tem que usar, papai. Patrocinador, patrocinador. O que eu faço pra... Cachorro e ninguém lhe paz. Vai com calma, Eliane. Segura o psicológico, Chuchu. Ele é de Paragominas, curtindo as suas marquinhas. Obrigado pelo carinho. Tá com bicho na parada, meu irmão. Pancadão. Ai, desgraçado. Ver tão só por observar ao seu redor. É gostosinho da Tommy, meu irmão. É, pra cima, garoto. Entendo que é difícil acreditar que um verdadeiro amor vai encontrar. Mas eu te digo que esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra seguir. Papai, a Rádio Mega Top Show mais comentado do estado do Pará, meu irmão. Se inscreve, convocar vocês. Olha como o cabelinho da Bichão tá brilhoso. Olha o do Renan também, irmão, meu amor. Melhor patrocínio de todos. A barbearia Top Cortes, meu irmão. Ali na Sacramento. Bagulho doido, gente. Quero convocar vocês. Amanhã a gente vai estar lá no baile funk, né, parceiro? Bora dizer mais um pouquinho pro pessoal aí como é que vai ser. Vai no baile funk amanhã, meu irmão. A pedido é social, meu irmão. Terceira edição já, né, Rafael? Terceira edição mesmo. Sucesso total, como sempre. E a segunda vez que convida a nossa Rádio Mega Top Show pra fazer por lá, detonar muito som. A primeira foi meu parceiro Renan. E hoje, dessa vez agora, vai ser os dois de Rafael Absoluto e Renan Pancadão. Amanhã, quadra da Mirandinha, quadra do Bem Som na Mirandinha, vai pegar fogo com nós dois. E tem Larissa Terremoto, meu irmão. Bagulho vai ser doido por lá, galera. Sabadão, a gente vai estar na Estação do Som. Sábado a gente vai estar na Estação do Som. A Real das Canadenses vai ser bagulho doido também por lá. E quem vai estar por lá não vai ser nenhum de nós dois, não. Vai ser Corpo de Grilo, o gostosinho da top. O segundo gostosinho da top, meu irmão. Vai estar por lá. E você é nosso convidado. O pessoal da PB já falou que vai. CQC já falaram que vai também. A Zona Alemã, tô sabendo que o pessoal da Zona Alemã falaram que também vão estar por lá detonando. Dando esse apoio bem bacana pro Rafael Absoluto, pra todo mundo que vai tocar nos nossos eventos, beleza, gente? Tá bom? Então, sexta-feira, a pedida é quadra do Benchon na Mirandinha. E sábado a gente vai estar chegando na Cidade Nova, beleza? Mais tarde tem Absoluto lá na piscina da Top. Vou fazer live de lá e vou mostrar pra vocês. Rafael Absoluto só assim de sungão, ó. Solta o som, parceiro Renan! Bora curtindo, meu irmão! É assim, ó! Agulha doido, baba! Marcante agora! Foi por você que eu me apaixonei. fazendo uma live com todos os DJs da nossa rádio juntinho, tá bom, gente? Está tendo novidades também aqui pelo nosso Facebook. Galera que acompanha a gente também pela nossa página oficial, pela nossa rede social, beleza, gente? Tem muita coisa boa vindo por aí, a Top Show é uma loucura. Rádio mais comentado do estado do Pará é Rádio Mega Top Show, com certeza no seu coração. Ninguém jamais fará igual. Você tem todo o meu amor. Sou toda tua e só você me dá prazer. Chico doido, vem logo pra mim. Chico doido, estou pronta pra ti. Vem pra dançar, eu quero te sentir. Fabinho, bora acima, menino! Chega a noite, meu bem, onde você está? Vem logo me amar. Eu vou dormir. Meu parceiro Vitor Pereira, meu irmão, já tá curtindo a live também. Vem logo me amar. Quero mandar um abraço, meus irmãos da quebrada também estão com a gente. Passando agarrado arte, bora rapa, piscina da top, bora! Bora, Natália, piscina da top daqui a pouco lá em Coraxi. Bora chegar juntinho, meu irmão! Daqui a pouco, só no Black, Juju! Natália dá valor! Volta de Rafael Absoluto, meu irmão. Só tá esperando aí, ó. Chega a noite, meu bem, onde você está? Vem logo me amar. Eu vou dormir e vou sonhar com você. Aonde andará? Vem logo me amar. Não falta esperança que eu fiz isso tudo. Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer. Como essa aqui é minha última, meu irmão, eu vou gostar de tocar logo. Essa aqui é minha última, meu. Te segura que é marcante agora. Já a piscina da top daqui a pouco, Natália. Bora lá, filha. Piscinão da top lá em Coraxi. Chama no bebê depois aqui, tá bom? Pelo Facebook mesmo, tá bom? Tô sem WhatsApp. Se acertar, bacana. Ok? Daqui a pouco a gente vai tomar backstream na piscina da top. Meu irmão, bagulho vai ser doido. Bora que amanhã tem baile funk, meu irmão. Sim. esse negócio tá bonito demais. Bora voltar pra absoluta aqui, as emoções, bora. Absoluta é maluco, meu irmão. O bagulho tá aquela base já. No clima do final de semana já, meu irmão. Vai se sair no namorado, irmão. E o Rafael já tá no comando e vai lá me detonando assim, ó. Aqui é. Aqui é. Mega, mega Top Som. É a mais comentada do estado do Pará indo assim pra você. Que é isso, Fortaleza? Vem com nós, vem com nós, vem com nós, vem com nós. Socando de tudo, vai. Geral, geral, geral, geral, geral. Nossa amiga Renata Moraes com a gente também, parceiro Jânico. Todo mundo vai fazer. Parceiro Sábio Souza. Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim. E é um tal de tom, tom, toma, tom, toma, tom, toma, vai. Mão na frente, mão na frente, vem. Todo mundo vai fazer. Todo mundo vai fazer. Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim. É um tal. Passando o vídeo também com a gente, no Mano da Quebrada. Escutando a melhor web rádio. Ele que tá dizendo, meu irmão. É. Bora pra cima, Cida Bichão. Alô, Santinha. Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L. Isso é o baile da Santinha. Parceira Arineu, Silva com a gente, bem obrigada. Vem com nós, vem com nós, vem com nós. Minha amiga Renata Moraes, obrigado Renata. A Milha Almeida também tá acompanhando nossa live por ali. Gravação de GD, vai. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma de Alcolonga. Quando bebe ela é um perigo. A nossa amiga Tayana Santos, obrigado pelo carinho de você. Parceiro Birigó, Luiz Henrique, galera do CDP tá por ali com a gente. De boca em boca, vai. A Rafa de uísque a Santinha, vai a Rafa de tequila Santinha. Já acabou a bebida Santinha. Let's go, baby. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Com a garrafa de tequila, a Santinha. Já acabou a bebida, a Santinha. Abastece que ela desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Abastece o combo que ela desce, que ela desce, que ela desce. Olha o swingue! A Santinha perdeu o juízo, tomou uma idiota colonga. Quando bebe, ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. Júlio de Souza, bem com a gente, obrigada. Geral, carinho de você, também, Júlio. Rafa, Júlio, Nico, muito obrigado pelo seu elogio, meu parceiro. Já acabou. E a live da Bisoluto Bambam Geral. Vambora, com a garrafa de uísque, a Santinha. Com a garrafa de Santinha, já acabou a bebida. Ai, meu Deus, isso é uma piada. Que ela desce. Abastece o combo que ela desce. Que ela desce. Assino absoluto, reta final. Alô? Não nos conhecemos mais. Bora sofrer um pouquinho, bora. Vejo mais em você a pessoa que eu amei demais. E aí? O que tava dando certo agora deu errado. Não é que eu queira reviver nosso passado. A gente falava de amor. Que pena que a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais. Galera do Icuí também marcando sua presença. Dois estranhos. Brasinei Alves, né? Tá por ali, obrigado, carinho. Amor, eita, nós. Nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos perdidos. Bora curtir! Como dois viramos um, hoje somos só metade. Chegamos em lugar nenhum. 16 de julho, é isso? Garota Verão lá no Balneário, que legal! Colônia Chic. tocando, meu irmão. Eita, não! Fui só metade, chegamos em lugar nenhum. Hoje somos só metade. Despertador tocou, cadê meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia. E aí, tá bichão? Na hora do café, cadê minha mulher? Aí, Gajuri de Souza, tá por ali, Guarins, curtindo a bicholu. Aí, parceiro Renan, já apareceu na live aí, olha. Mande convite pra ele, tá bom, gente? Se quiser CD, nossa rádio, grava Zuri CD hoje aqui. Pode mandar convite pra ele, Renan Senna, tá aí na descrição. Ó. Esperava com um sorriso estampado na cara. Hoje o dia tá passando, a saudade apertando. Eu sozinho nessa casa, ah, se essas paredes não falassem, ah, se o travesseiro não contasse todas as noites de amor que eu vivi com você, ah, se essa cama não lembrasse, ah, se esse espelho mostrasse você aqui, eu consegui dormir. Parceiro Luke também tá com nós. Moleque da Baixada lá do Icuí. Manda zero. Galera de Santa Catarina curtindo a live da Bicho Luta, gravação de CD. Já sei, seu abraço, meu parceiro. É, meu irmão. Pra cima. Despertador tocou, cadê meu amor? Pra me dar primeiro um beijo do dia. Na hora do café, cadê minha mulher? E os meus desejos de cor, sabia. Sem trabalhar, tá difícil concentrar. Fim de tarde é pior ao se pôr do sol. Ela me esperava com um sorriso estampado na cara. Hoje o dia tá passando, a saudade apertando. Eu sozinho nessa casa, ah, se essas paredes não falassem, ah, se o travesseiro não contasse todas as noites de amor que eu vivi com você. Não sei, Júlia. Ah, se esse espelho mostrasse você aqui, eu consegui dormir. Parceiro Everton Rodrigues também com a gente. Vai, não, Júlio, como é que é, parceiro? Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Tô pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. Ei, da bichão. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Parceiro Vitinho, show, muito obrigado pelo carinho de você, Vitinho. Amores nos deixam. Esse é seguidor fiel da Bicholu também, da nossa Rádio Mega. Para Top Show. Vitinho, show, né? Palavras que ficam assim no coração da gente. A você, Renan, manda o WhatsApp aí, mano, nos comentários aí. Tô sem WhatsApp, manda os comentários. Manda o WhatsApp nos comentários aí, tá bom, irmão? Pra adicionar o pessoal no grupo. Salve aí, DJ Renan Pancadão, tá bom? Vai mandar o contato dele aí na descrição. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos. Mas no meu mundo não existe só tu. Estou indo pra sempre. Você não sabe o quanto que eu amo você. Vou correr contra o tempo. Só ele pode curar as feridas do amor. O Bad também tá com a gente. No coração da gente. Franci também tá marcando sua presença. No coração Eu tô pichando um finalzinho. DJ Rafael Absoluto. Manda. DJ Renan Pancadão juntinho, firme e forte hoje na live. Negócio tá bonito demais. Voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. E aí? Santa Catarina não tem esses arrochas não, né, parceiro? Obrigado pelo carinho de você. Galera de Santa Catarina, galera de Blumenau também, que tá acompanhando nossa live. Do Maranhão também, já viu? Galera do Maranhão também tá por aqui. Tá bonito, meu irmão. Finalzinho, gravação de CD. Obrigado, meu Deus. Obrigado a todos que compartilharam a gente. A reta final da Absoluto. Absoluto e Renan Pancadão. Passando de CD, meu irmão, sucesso total pra galera. E amanhã é pedido, baile funk, né, Rafael? Lá na Mirandinha, meu irmão, que faz uma promoção do nosso parceiro Alice Promoter. Com certeza vai ser sucesso total, mano. Bora curtir desse jeito aqui assim, ó. Dá ofrência pra galera. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Olha a reta final com a Absoluto acima, boy! Não foi com doido! Então toma! Eita, nós é reta final, meu parceiro Renan! Carla Kelly também tá com a gente, curtindo nossa mega Bob John. Galera da cidade de Modelo Castanhal, toma, time, meu irmão. Júlio de Souza, o Leal, tá de volta, tá curtindo a Bijão do Renan. Se você pretende viver um grande amor. Vamos fechar com saudade, vamos, mano. Seu escravo. Mas três pedras, só pra encerrar com chave de ouro. Seu senhor. O Léo já falou que vai, Renanzinho. Olha aí, ó. Objeto. Convoca todas as amigas, mano. Voador. Sou seu sexo. Eu me encher o táxi só de mulher, diz que criador. Sou Adão, serpente, um transformador. Sou um eremita, um mago. Eu vago como um predador. Sou o centro do seu prazer. Avassalador. Sou o que sempre quis ser. Sendo apenas o seu trovador. Eita, segura. Fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor. Parceiro Michael Douglas chegando com a gente também. Senhorita Carla Kelly PSG. Maria de Nazaré Oliveira também tá com a gente. Só pra ela, só pra ela. Lá no Rio de Janeiro, toma-te, Renan! Pra ela, alô! Pra ela, é só dela, é só dela. Bora pra cima, garoto! A menina da janela fica sempre. Eu vou pra piscina da Top sem boné hoje, meu irmão. O cabelo tá estiloso. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. vocês, compartilharam a gente aí, tá bom, gente? Essa dela, só pra ela. Essa é minha última, garoto! Vai! Obrigado, tia, obrigado! Alenzando está de volta curtindo nossa live. Parceiro Michael Douglas. Bora curtir o finalzinho, garoto. Essa menina tem mega baile funk, Rafa Bichão tem meu pancadão. E olha pra... Imagina a Sacramento vai pegar fogo, moleque. Tá doida. Ela está me fumando. Eu acho que ela está afim. Esse co... Eu falei, faz só uma lista. Vou querer fazer duas. Mas todo mundo estilou. Fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Agradecer aos patrocinadores, Barbearia Top Cortes ali na Sacramento, Pitbull Lanches, o melhor lanche da Sacramento também. Meu parceiro Rafael, meu xará, Estúdio Telho Produções. Vestido com mais de 90 vozes diferenciadas de locutores. De você fazer sua vinheta, sua chamada. Se você quiser, tá bom? Entendo. Obrigado, patrocinadores. Obrigado, meu Deus. Obrigado a cada um que compartilhou a gente. Obrigado, meu parceiro Renan Pancadão. A presença aqui com a gente também. Semana que vem tem mais live da Bicholuta diferenciada pra galera curtir. Ô, saindo fora, meu Deus. Meu amor, venha pra cá. Deixa de tomar. Mais uma vez, Rafael. A galera veio, meu irmão, e fez, compartilhou tudo. Sucesso total, meu irmão. E a gente vai assim se despedir. Essa menina que está ao meu lado, não para de olhar. Pagode e baianada. Essa tem moral com a Bicholô. Amanhã eu gosto de prega. E vai de funk, convido você, tá bom, Jiminha? Bora lá, bora. Ali na quadra do Benção, Xuxu. O que tu diz?